Bom dia, queridos. Hoje, dia 28 de setembro de 2014. Vamos continuar a nossa aula da Escola Bíblica, Filosofia e Ministerial. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por estarmos aqui essa manhã, esse dia tão bonito, para poder crescer na Tua Palavra, poder, Senhor, sermos edificados na Tua Palavra. Em nome de Jesus, nos enche o coração de fome, de sede pelo Senhor, para que nós possamos ser aptos mesmo, manusear bem a Tua Palavra. E mais do que isso, Senhor, sermos obreiros aprovados na Sua Seara. Deus, em nome de Jesus, nos capacita, nos instrui nessa manhã para que possamos repercutir, Senhor, a Tua vida nessa cidade, ganhar vidas, ganhar muitas vidas e cuidar bem de cada uma delas. Em nome de Jesus, vem com Teu ânimo do céu sobre nós, Senhor. Vem nos suprir em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você vê que eu descobri que muitas pessoas, elas têm um déficit de vitamina, e esse déficit de vitamina, ele é responsável, inclusive, por promover muitos tipos de depressão. Depressão é uma doença, pode ocorrer com qualquer um de nós, mas essa vitamina, ela vem do sol. Na verdade, ela não vem do sol, nós metabolizamos esse nutriente através da incidência de raios ultravioleta sobre nós, chamada vitamina D. Então, se você às vezes está um pouquinho abatido, né? Está um pouquinho sem ritmo, experimenta dar uma caminhada no sol, claro, um sol saudável, né? Não é aquele sol de meio-dia, você vai ficar mais nutrido. Mas tem uma vitamina ainda melhor que a vitamina D, que é a vitamina Deus. Amém? Então, ele é o sol da justiça. E às vezes a gente está um pouquinho assim desanimado, que não é o que está acontecendo com vocês, mas nós somos passíveis disso, né? Mas a gente pode clamar ao Senhor: Deus, me nutre, Senhor, me enche do Teu vigor. Tua palavra diz que os jovens se cansam e se fadigam, mas que os esperam no Senhor, eles andam, correm, voam como águias. Amém, irmãos? Então, eu quero receber, quero que seja com você também essa bênção em nome de Jesus. Bem, nós estamos aqui, nós já estamos bem avançados, né? No nosso módulo, Filosofia Ministerial, segundo módulo. Hoje nós vamos aqui a partir. Então vamos continuar aqui da página 6 do módulo Filosofia Ministerial, capítulo 2, ok? Então aí na sua apostila pode ser que seja na página 5. Oh, meu Deus, não tinha aqui agora. Vocês têm a 1, não tem? Filosofia Ministerial 1, não tem? Não tem problema. Talvez vocês tenham em forma de módulo no começo. Ok? Vamos lá. Profissão de fé, texto básico, Romanos 10, 9. Alguém pode abrir, por favor? Enquanto você abre, eu já vou aqui tocando. Gente, em nome de Jesus, qualquer momento pode parar, perguntar, acrescentar. Ok? Eu não quero que você fique aí com seu esclarecimento retido, nem com sua dúvida retida. Porque às vezes seu esclarecimento vai responder algo que eu nem tive a capacidade de perceber, e às vezes sua dúvida é a dúvida de todo mundo. Mas ficou com vergonha, você foi o mais corajoso. Que versão é essa? É a mesma. É Almeida? Não foi. Revista corrigida ou atualizada? Revista corrigida. É. Já tem uma atualizada. Amém, amados? Você abriu sua Bíblia ou ligou sua Bíblia aí? Romanos 10, 9. Lê, por favor. Fale. 10, 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. E com a voz dessa ainda fica mais salvo ainda, né? Amados, diz assim aqui nosso apostilo: profissão de fé é a declaração pública feita por aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A primeira pessoa a fazer essa declaração foi o apóstolo Pedro. Diante de Jesus, ele declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus 16:16. Na história de Filipe e o eunuco em Atos 8:37-38, temos um exemplo de profissão de fé e batismo. O eunuco era tesoureiro da rainha da Etiópia. Viera a Jerusalém adorar. Enquanto regressava ao seu país, foi evangelizado e batizado por Felipe. Aí você pode me perguntar, naturalmente, pergunta inteligente e própria: pastor, por que a gente não batiza logo que a pessoa converte? Porque, no decorrer da história, a igreja foi tendo que colecionar alguns cuidados. Não que seja mais pela tradição do que pela Bíblia, de forma nenhuma. Existem casos que você só converte e você batiza na hora, sim. Casos bem excepcionais. Mas hoje, a gente vê que há uma diversidade tão grande de pessoas que declaram que servem a Jesus e não servem, e determinações que declaram e não fazem de fato, que a pessoa precisa saber o que está fazendo. Senão ela incorre no risco. Então, até que ela saiba da resposta da fé dela, até que ela seja treinada no básico do que é a salvação em Jesus, ela não deve submeter o batismo. É uma responsabilidade nossa e a gente pode estar incorrendo a pessoa em erro também. Amém, amados? Não é verdade? Felipe também foi boa. Teve um estudo intensivo ali, né? Boa, bem lembrado. Quanto tempo eles... É verdade, muito bem lembrado. O Felipe e o Eunuco tiveram... Na verdade, o Eunuco estava se preparando antes. Antes da conversão dele, ele já estava bem preparado. Era no livro de Isaías, que a gente sabe que é um dos livros mais messiânicos de todos. O que é um livro messiânico? Profeta messiânico. São os profetas que todos eles falaram em algum momento de Jesus. Porque todos os profetas falam de Jesus. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus. De alguma forma. Por exemplo, o livro de Esther. Não fala nem o nome de Deus. Mas a figura de Assuero é uma imagem para Jesus. Amém? E Esther é uma imagem para a igreja. E Mardoqueu é uma imagem para o Espírito Santo. E Sambalá, Tobias é de Neemias, né? É Sambalá, Satanás. Satanás. No caso de Cornélio. No caso de... Pronto, no caso de Cornélio, ali ele batizado logo, mas... Tem um detalhe. Primeiro que ele já era um cara temente a Deus, ele já buscava. Ele não devia ter conhecimento do eunuco. Com certeza não tinha tanto conhecimento quanto o eunuco. Mas ali a igreja era uma só. Você falava no caminho, em cristão, só tinha um grupo. Entendeu? Logo no começo, os grupos começaram a se multiplicar. Mas ali ainda dava para fazer isso na hora. A doutrina era única. A doutrina era uma só. Mas hoje, além de doutrinas diferentes, a gente não trabalha só com... distinção de doutrina, trabalhando com heresia hoje. Elas começaram a existir também no começo, mentiras graves que afastam a pessoa do evangelho. Mas hoje é muito mais, tá bom? Todo aquele que crê deve confessar publicamente sua fé. As igrejas evangélicas, obedecendo ao ensino bíblico, ensinam que aqueles que desejam ser membros da igreja façam a profissão de fé. Neste ato solene, a pessoa declara publicamente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer numa cruz para pagar pelos nossos pecados, afirma sua convicção de que a Escritura Sagrada é a única regra de fé e prática dada por Deus ao seu povo e assume compromisso com a igreja. Na profissão de fé estão presentes três elementos. Vamos estudar cada um deles. Antes ainda, uma explicação desse parágrafo acima é o seguinte. Geralmente, no batismo na vida nova, antes do batismo na água em si, a gente faz uma sabatina com a pessoa, inclusive no momento do batismo, para que a igreja perceba que aquele momento não é alheio, não é qualquer momento, que a pessoa foi preparada. Então, algumas perguntas essenciais e elementares da fé são feitas. Se a pessoa discorda de alguma daquelas, a gente não batiza. Por exemplo, se eu vou batizar uma pessoa e ela diz, não, eu recebi Jesus, mas eu recebi o Jesus, ah, então você vai ser batizado. Só que a pessoa, como tinha um sujeito lá em Salvador, lembra, amor? Que ele dizia que recebeu o Cristo cósmico. Esse cara deu trabalho pra gente lá em Salvador, viu? Ele tinha as doutrinas dele da nova era, mas ele gostava de ouvir os nossos sermões, os nossos estudos. Mas ele também ia do centro espírita, ele também ia em vários outros lugares, no budismo. E aí, o lugar que ele escolheu para aprender de Jesus foi a gente. De certa forma, isso é bom, né? Mas, imagine que ele levava também as perguntas dele. Eu lembro que o papai sempre falou assim, Ti, fulano vai para tal... Vai estar em tal... Em tal... Em tal sala, em tal aula, vai lá. Ele mandava a mim um dos pastores. Porque tinha que estar afiado, velho. Porque o cara estudava muito. Então a gente tinha que estar ali, porque senão ele colocava uma doutrina falsa na mente do povo. Imagine que situação. Por mim, eu pegava pelo braço e botava para fora. Mas meu pai é muito mais, né? Eu vou ser Renato evangelizado mais um pouquinho. Não chego de hoje, chego lá. Hã? Não, me dá mais. Ele andar mais uma milha, mais duas milhas, mais três milhas. Que a gente é evangelizado, mas é também renatalizado no discipulado, né? Depois, é claro, do evangelho, mas é muito preciso também o discipulado. Então, amados, às vezes o cara diz, não, eu sou convertido ao Cristo cósmico. Bom, meu velho, se você é convertido ao Cristo cósmico, você vai batizar no Mormon, no Sechonoye, você não vai batizar aqui. Entendeu? Então, são perguntas básicas, geralmente no credo apostólico, que é aquele credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é tudo bíblico, está tudo na bênção, até aquele credo ali estava tudo em casa. De fato, aquilo saiu da igreja, né? Que a igreja reformada histórica aceita até hoje. Então, na profissão de fé, estão presentes três elementos, intelecto, emoção e vontade. William Bright comparou o nosso relacionamento com Cristo ao casamento. Numa união matrimonial, do ponto de vista ideal, estão incluídos o intelecto, a emoção e a vontade. O intelecto é usado para avaliar se a pessoa com quem se pretende casar é a pessoa certa. A emoção envolve a pessoa levando a amar o ou a escolhida e de todo o seu coração. E por um ato de vontade, os dois se comprometem perante a autoridade competente e vivem como marido e mulher. Olha só, se o sujeito entender que a moça é a melhor para ele, mas não gostar dela, não adianta, mesmo que tenha vontade de ir lá e pedir para casar com ela. Se ele tem emoção, a vontade, mas ela não é pessoa boa para ele, ele tem emoção, tem um amor, mas ela não é legal para ele, não adianta ter a vontade de ir lá. Então, nenhuma das três é possível sem as outras duas. Intelecto, emoção e vontade. Vamos ver isso aqui se aplicando na questão prática sobre a confissão de fé? Intelecto. Quando os saduceus tentaram contestar a ressurreição dos mortos, Jesus lhes respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Em outra ocasião, Jesus desafiou os judeus, dizendo-lhes, examinai as Escrituras, são elas que certificam de mim. João 5, 39. E Lucas declarou no prefácio do seu evangelho ter feito a curada investigação de tudo desde a sua origem. É bom você lembrar, eu sei que você sabe, mas quem sabe você pode ter esquecido, que Lucas não era discípulo de Jesus, né? Lucas era um grego, inclusive. Foi o único não judeu que escreveu algum livro da Bíblia, que escreveu Atos e escreveu Lucas. Então, Lucas, ele investigou, ele leu os evangelhos que existiam, provavelmente o de Marcos, para poder aprender, perguntou para Paulo muita coisa, porque era discípulo de Paulo. Então, a gente tem que entender uma coisa, estudar, investigar, buscar em boas fontes, não tem nada a ver contra orar, não são coisas que militam contra a outra, coisas que se completam. Até porque, por exemplo, por que eu leio Spurgeon, por que eu leio Lutero, por que eu leio esses grandes homens de Deus? Gente, porque eles ralaram muito e eu posso já ir adiante deles, porque eu leio o que eles já aprenderam. É claro que eu não vou receber as experiências que eles receberam para ter aqueles discernimentos da palavra. Mas eu posso aprender com o que já aprendeu, amém? Então, o intelecto, ele não é algo que a gente exclui numa vida devocional profunda, numa vida ministerial profunda, amém? Então é uma coisa importante, mas é como algo que não pode se apoiar sobre duas rodas somente, sobre dois pés somente. A moto fica em duas rodas enquanto está em movimento. Mas a gente precisa de pelo menos esses três alicerces. O intelectual é um deles. O apóstolo Paulo cita a profecia de Joel, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel 2:32. E a seguir, como crerão naquele de quem não ouviram, Romanos 10:14. Com isso, ele estava afirmando que para servir a Deus é necessário conhecê-lo. A conversa de Jesus com a mulher samaritana também aponta nessa mesma direção. Quando a mulher quis tratar de questões relacionadas com o lugar de adoração, Jesus lhe disse, vocês adorais o que não conheceis. Vocês adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Implicitamente, Jesus estava declarando que a adoração dos samaritanos não era correta porque eles faziam na ignorância. Aí você diz, não, mas isso aí foi antes dele vir. Ah, mas não foi o próprio apóstolo Paulo que disse que toda a palavra de Deus é apta para ensinar, redarguir, preparar? Então, sim, nós temos a fonte das fontes, que é a palavra escrita que temos em nossas mãos. E ainda temos a interpretação bíblica, porque uma das coisas que a gente aprende quando começa a estudar a palavra de Deus, uma das regras básicas de exegese, que é estudar o que o texto diz, hermenêutica, que é uma palavra que vem de um original, de um radical grego, de Hermes, que era o deus na mitologia grega, que trazia os oráculos dos céus e dos deuses e se fazia de homem e ensinava isso na terra. Então, hermenêutica é a ciência de entender o que é que o autor quis dizer, na verdade. Inclusive, é estudado em direito. Porque há um ditado latino que diz in traductoris traitori. Toda tradução é uma traição. Nenhuma tradução é perfeita. É por isso que a gente tem que estudar hebraico, tem que estudar grego, tem que estudar aramaico. Eu lembro que Paula, no seminário, sempre me pedia uma aula de particular na biblioteca de hebraico, né? E eu, tão inocente, não sabia da intenção dela de estar mais perto de mim. Amém, amados? E, então, vamos lá, né? O apóstolo... Vamos lá. É porque eu me desconcentro quando falo da minha mulher, porque ela é muito linda e eu fico desconcentrado. Para ser verdadeiramente cristã, a pessoa precisa saber o que isso significa. Precisa conhecer, pelo menos, os pontos fundamentais da fé cristã. Tentar servir a Deus na ignorância pode ser desastroso. Eu lembro que, sobre um caso de um pastor que conta, acho que é o Ernesto Tonini, ou outro desses dinossauros aí da fé, ele disse que o sujeito chegou na... Era um cara bem intencionado. Cara bem orava mesmo, bem intencionado. Mas ele assim, não se dedicava tanto ao estudo, né, da Bíblia. E aí ele foi pregar, ele pegou aquele texto que Jesus foi da viúva de Naim. E disse que estava passando o cortejo com o esquife, só que ele não entendeu direito o texto. Ele dizia assim, irmãos, olha, eu não sei porque o texto não diz exatamente, mas o que eu entendo aqui é que Jesus, ele tinha uma espécie de flautinha, uma espécie de gaita, e quando Jesus tocava isso, os mortos levantavam. Veja se não é verdade, olha aqui, quando Jesus tocou o esquife, a criança levantou e foi curada. O esquife é caixão, não é? Aí você diz assim, sim pastor, mas tem muitos grandes homens de Deus que não sabem nem ler. Claro, maiores que eu, muito maiores que eu, muito maiores do que eu, mas uma coisa não exclui a outra. Amém, amados? Então, a gente tem que ter muito cuidado, está lidando com a palavra de Deus. Então, precisa sim entender o que está fazendo, entender a fé. E assim, eu quero parabenizar vocês pela disposição de estarem aqui para aprender mais, para crescer mais. Porque aquele que para de crescer, ele para de... Ele morre, ele ia chegar na morte. Quem para de crescer, para de viver e logo morre. Para ser verdadeiramente cristã, a pessoa precisa saber o que isso significa. Precisa conhecer, pelo menos, os pontos fundamentais da fé cristã. Tentar servir a Deus na ignorância pode ser desastroso. Jesus declarou que pessoas matariam seus servos, julgando com isso estarem prestando um culto a Deus. Olha o que a ignorância pode levar. Aí você diz assim, não, mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, pastor. Olha, a gente tem que usar a própria Bíblia para interpretar a Bíblia. Um dos princípios hermenêuticos, como eu ia falando antes, é a Bíblia interpreta a Bíblia. Outro é, a Bíblia é infalível, ela não falha. Uma tradução pode não ser a melhor, aí você tem que ir para os originais para poder saber o que o texto disse. Mas a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se alguém diz assim, olha, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, então vou continuar ignorante. Essa semana é sobre uma pessoa que diz, não vou ler a Bíblia, não. A pessoa lê a Bíblia, eu vou ficar mais posto a estar culpado. Ele não entendeu o que a Bíblia ensina também, que a ignorância nunca justificou ninguém. A Bíblia diz, pecais por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus, acabamos de ler. Meu povo peca por falta de conhecimento. Então, quanto mais você conhece, junto com o conhecimento da palavra de Deus, vem com ela o poder para você cumpri-la. Se seu pai pegar o manual de um avião e ler, ele vai ler tudo. Mas uma coisa é ler o manual de avião, outra coisa é subir no avião e pilotar. Não adianta ele orar por aquilo, mas a palavra de Deus é diferente. Você vai lendo e orando e vai recebendo o poder de Deus para viver o que o manual diz, amém? Há um poder sobrenatural que envolve a palavra de Deus. Você tem que crer nisso. Gente, por isso eu estou tão obcecado por crescer espiritualmente, por aprender mais. Olha, eu fico pensando como posso aprender mais. Tempo que eu quero mais aprender mais. Eu não sou gordo, né? Mas minha família tem uma tendência. Tem um irmão que é bem gordinho. Então eu... E tem um que é bem magrinho. Então, como não sei qual dos dois eu vou puxar, eu prefiro me cuidar. E eu pensei, quando eu morava numa casa, no condomínio, então eu caminhava. E era maravilhoso, porque eu botava as pregações ali, boas pregações, não é qualquer coisa, não ouça qualquer coisa. Cuidado com o que você ouve. E aí eu ficava, só que deu uma distensão, porque eu andava muito. A pregação de 1h20, 1h10, eu queria andar a hora toda da pregação. E aí deu uma distensãozinha na perna. Mas aí agora eu falo, o que é que eu faço? Já sei, comprei uma bicicleta ergométrica. Que eu vou sentar, o resto de nervo que em mim ainda presta, e vou fazer exercício e ali, ó, uma pregação boa, de qualidade. Então essa fome, essa sede, ela vai lhe encher de conteúdo junto com a oração que vamos falar daqui a pouco e você vai ter uma qualidade melhor no seu serviço. Bom, o apóstolo Paulo testemunha que os judeus da sua época tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. Que adianta? A ignorância os levava a se afastarem de Deus, mesmo quando julgavam servi-lo. Olha, o tempo da ignorância não é considerado, isso é um risco se você usar de forma inadvertida. Cara, e esse ensino só se aplica da seguinte forma: a pessoa converteu, a partir do momento que converteu, o que ela fez na ignorância dela, antes da conversão, é que vai ser anulado. Inclusive, eu vou entender uma coisa, por exemplo, o cara tinha problema com drogas. Aí ele converteu. Pronto, foi anulado o meu passado. Eu posso evangelizar dentro da boca de fumo. Não faça isso. Pelo menos não por enquanto. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, de antigamente, não agora, de muitos anos atrás, muitos anos mesmo, que ele achava-se completamente recuperado. Ele começou a evangelizar na boca de fumo. O pessoal fumando maconha e ele evangelizando. O que aconteceu? Começou a fumar maconha de novo, caiu, estou com drogas mais pesadas até hoje. Então, Deus me perdoa, mas existem questões que são psicológicas, são emocionais, são debilidades, eu tenho que saber como lidar com isso. Ok, irmãos? Amém? O tempo da ignorância é ignorado, considerando aquilo que foi feito antes da conversão. Depois da conversão, ignorância não vale ajudar em nada. Amém ou não, irmãos? Vá no contexto do que o texto foi escrito e vê se eu não tenho razão. 2. Emoção. O conhecimento intelectual dos fundamentos da fé cristã é muito importante, mas é insuficiente para a salvação. Falando sobre ouvir mensagens, você sabia que a gente tem no site todas as pregações do seu pastor. Sei que não é assim um pregador, né? Mas você ouvindo, você pode ouvir, você vai lá, você pode baixar, botar no seu MP3, você pode ouvir. Eu não falo isso com vaidade, eu falo para que a gente tenha a mesma mente, o mesmo coração. Então você pode ouvir ali, eu me ouço. E me aguento quanto mais você. Acho que você também não vai ter nenhuma dificuldade, não. Oi. Falando em batismo, quando João Batista estava pregando, estava batizando, aí ele comenta sobre o amigo e sobre o noivo. Eu sempre tive uma dúvida, porque ele estava se referindo naquele momento onde se concretizava uma parte do casamento, uma parte do relacionamento de Jesus com a igreja, que era o batismo, e por que que ele se colocou fora, já que ele é a igreja também? João Batista? Eu poderia responder isso mais profundamente em todo momento. O que eu posso dizer por hora é o seguinte: quando Jesus diz, pergunta para Jesus, por que é que seus discípulos não jejuam? Ele fala, como vão jejuar se o noivo ainda está aqui? Vai ter um tempo que eles vão jejuar muito, mas é o tipo de jejum que os discípulos de João praticavam, que era um jejum mais sistemático. Era um jejum que não era o jejum que os discípulos de Jesus faziam. Outra explicação teológica muito coerente é que eles não faziam o jejum dos judeus. Eles faziam jejuns inspirados em Jesus. Existiam jejuns rituais que Jesus não costumava fazer, pelo que parece. Não é que Jesus quebrava a lei. tudo que era da Talmud, tudo que era das instituições judaicas não bíblicas, Jesus não cumpria. É bom lembrar que o povo de João, provavelmente, eles eram comunidade essênia. Eles tinham rituais próprios. Por exemplo, João não casou, João Batista. O povo que andava com João era o povo, inclusive, que depois, aqueles que não se tornaram cristãos, criaram algumas heresias. Provavelmente, historicamente, tem essa intuição histórica. Por quê? Porque eles começaram a se fechar. Inclusive, alguns disseram que a mulher era uma obra do diabo. Claro que João Batista não pensava nada dessas besteiras. Mas o fato de se excluírem, viver no deserto, isso começou a trazer rigores ascéticos, que foi exatamente o que Jesus criticou dos fariseus, rigores de separação. Então, enquanto Jesus estava ali, eles não iam ter a mesma conduta de quando Jesus saísse. Então, há uma distinção entre enquanto o noivo está e depois que o noivo sai. O noivo está, é tempo de aproveitar. Então, a logística de parar para fazer um jejum ritual e tudo mais, não tinham. Então, não, eles vão no meu ritmo aqui, depois que eu morrer, a igreja vai ter um ritmo dela também. Então, mais ou menos o que Jesus quis dizer foi isso, na prática, né? Depois a gente pode aprofundar mais teologicamente sobre isso, tá bom? Então, o conhecimento... Parei aqui no segundo parágrafo, né? Vamos de novo então, vamos ler então. Vocês estão comigo? Então, vocês sabem onde eu parei. Eu parei aonde? A gente tem que prestar mais atenção, tá bom, gente? Vamos lá, todo mundo, bem atento aí em nome de Jesus. Então, eu vou continuar aqui. Eu, inclusive, o Carol é pra mim primeiro, viu? Porque quem tinha que guardar era eu, tá bom? Ótimo, aí, ó. O Patrick tá mais atento do que eu. Sua mulher, Zaira. Cadê, Zaira? A Escritura Sagrada fala muitas vezes sobre conhecer. 2.2. Ah, ótimo, muito bem. Desculpa, gente. Viu? Na verdade, quem tinha que estar mais atento era eu, tá bom? A Escritura Sagrada fala muitas vezes sobre o conhecimento, referindo-se ao conhecimento experimental. Conhecer a Jesus, no sentido bíblico, implica necessariamente em ter experiências com Jesus. Este é o lado emocional do conhecimento de Deus. Inclusive, essa palavra experiência, quando Paulo usa, é interessante porque, se for analisá-la filologicamente, você vê no grego ali, o sentido da palavra é muito interessante, porque ex é para fora, peri é em volta, e ciência é saber. É como se fosse assim, eu vou sair de mim, vou observar o que está acontecendo ao meu redor e vou pegar isso para mim. Tremendo, né? Então, essa é a experiência. Não é só você mergulhar sem saber o que está fazendo. Talvez, às vezes, até você precise se retirar um pouco do seu modus operandi, do seu jeito tradicional de ser. Aí você vê o que está acontecendo e aí você vai e absorve aquilo, assimila aquilo. Ok? Porque senão a gente começa a tentar experimentar o Evangelho tentando manter nossas crenças antigas. Já viu que confusão isso não pode dar? E numa igreja como a nossa, que tem um monte de gente que veio de outras igrejas, você já pensou? Que confusão. Aí você ora do seu jeito, você prega do seu jeito, você dirige sua reunião do seu jeito, você... Não pode. Eu vou falar no Caleb, na outra semana que vem, sobre o DNA que a igreja tem e que a gente tem que estar respeitando esse DNA, senão a gente pode virar um câncer. Não é verdade? Uma célula que se multiplica fora do DNA do corpo não vira uma doença? Então a gente tem que viver essa comunhão para a gente poder crescer em unidade. Amém, amados? Vamos lá. Um outro aspecto desse conhecimento emocional é o amor. Para ser verdadeiramente cristão, não basta saber que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. É necessário, mas é preciso amá-lo de todo o coração. Eu vou voltar. Ele mesmo disse, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Eu fui estudar esse texto aí no grego, é interessante porque não é só a ele, é nele também. Esse termo aí, esse a ele, não é só a ele também através dele, é nele. Eu me manifestarei dentro dele, é como se você engolisse um dinamite sem o pino, uma granada. Entendeu? Você vai experimentar a explosão que vai atingir você. Então, Jesus ele se manifesta para você, mas também através de você. Na verdade, ele se manifesta a você em você. É como se você tivesse com queda de cabelo, tomasse um remédio para o cabelo crescer. Você olha no espelho e vê, olha como eu estou mais bonita, mais cabelos na minha cabeça. Estou mais corada. Você se viu mudado, não foi? Mas a mudança foi de dentro para fora. Então Jesus, ele se manifesta a você também através de você. Você começa inclusive a ver atitudes suas que antes eram de um jeito e são de outras. De outro jeito. Amém? Então Jesus, ele se manifesta para nós, em nós, através de nós. Então, parágrafo anterior. Este é o lado emocional do conhecimento, segunda metade do parágrafo 2.2. Esse é o lado emocional do conhecimento de Deus. É Ele que nos leva a um envolvimento com Jesus. É através desse envolvimento que nós nos alegramos com o Senhor e no Senhor. E também nos entristecemos com quem entristece ao Senhor. Então é uma ligação simbiótica. Eu me alegro com o que alegra Deus, mas também entristeço com o que entristece Deus. Ele passa a ser não só quem me salva, mas aquele que faz parte de mim, um relacionamento. Né? Imagine se eu chegar e machucar a sua esposa, não vai lhe ofender? Profundamente. Se eu machucar o seu marido, vai lhe ofender? Profundamente. Então aquilo que ofende a Jesus, ofende a sua noiva. A gente passa a jogar no mesmo time. Então não é uma... A gente tem a questão do conhecimento, que é saber a respeito, que começa, no caso da Bíblia, a nos levar a viver esse respeito. E nos começa a cativar o coração, e aquilo que você conhece começa a fazer parte de você e entra essa questão da emoção. É que nem um casal. Zaira conheceu o Patrick e começou a admirá-lo. Na medida que eu admirava, começou a ter emoções ao respeito dele. Foi assim, minha irmã, amém? Eu glória. Entendeu? Então, na medida que você conhece a Jesus, você começa a ter afetos por Ele. Sua emoção começa a ser despertada. Aqueles que hão de ser salvos, como dizem Atos. Porque alguns, por mais que ele conheça, eu tenho um livro lá em casa de gente que não conhece a Jesus, informações meramente históricas e textuais. Entendeu? Então não se confunda, o conhecimento técnico de Jesus tem nada a ver com relacionamento íntimo com Deus. Nada a ver. Nada a ver. O médico de sua esposa deve conhecer ela por dentro melhor do que você. E não tem nenhum afeto a ela. Ela é uma paciente. Ela pode não entender. Sendo convertida, ela vai entender o que é necessário para a edificação dela. Na medida que a pessoa tem mais questões, geralmente a pessoa que tem mais conhecimento e condição de administrar informações mais complexas da Bíblia. E aí ela vai aprendendo mais, e tendo mais questões, aprendendo mais, e mais questões. Por isso que Jesus falou de forma muito simples, para que qualquer um pudesse entender o que é básico para a salvação. Ele falou que crê. Se você pegar os evangelhos, pega o que Jesus falou. Existem textos mais complexos, em João, por exemplo, existe. Mas a maioria deles, os que dizem respeito à salvação, qualquer pessoa, dentro das suas faculdades mentais normais, consegue entender. Ah, esse é um caso. Estou presumindo um convertido. Tem pessoas que entendem o texto profundamente, não tem relacionamento com Deus nenhum. Profundamente, em perspectiva científica. Porque a revelação de Deus é para aqueles que são íntimos dele, ok? Mas tem as pessoas que simplesmente não converteram ainda. Elas leem, não entendem nada, que não faz sentido nenhum para ela. Não faz sentido nenhum. E aí é quando você tomar um tapa no rosto, ofereça ao outro. Eu vou apanhar duas vezes, estou idiota. Nunca vi isso. Jesus, eu acho que isso aqui deve ser um acréscimo. Ele não entende que é melhor você apanhar duas vezes do que você se fazer igual do que quem lhe agrediu. Eu não entendi isso também, comecei a orar. Deus, me mostra o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Como é que pá, uma bufetada, pum, toma outra. Como é isso, Deus? E aí ele me falou, é melhor você apanhar duas vezes do que você se fazer igual a quem lhe agrediu. Antes de você tomar um tapa na cara, era um absurdo alguém bater na cara de alguém. Aí depois que você tomou o tapa na cara, você achou que agora pode? O que você sofre não faz você no direito de agredir alguém como ele lhe agrediu. Amém, irmãos? É simples assim. Só que isso é revelação. Isso não está ali. Isso você vai buscar de Deus. E Deus vai poder trazer para você esse conhecimento mais profundo. Porque a pessoa que não tem o Senhor, ele já para de tomar duas bufetadas. Para ele já é suficiente. Diga. Eu queria contar uma experiência que eu tive há muito tempo atrás. Eu lembro dos amigos da escola, né, brigando. E, na verdade, assim, um não queria brigar. Mas o outro, naquela coisa de machão, macho alfa, dominante e tal. Aí foi E... rapaz, não, a gente vai brigar, vai brigar. Então tá bom, pode bater. Aí o cara foi e deu um murro. Quando ele deu um murro, ele... pronto, pode bater do outro lado. Se você não quer brigar, pode bater do outro lado. E a turma que tava fazendo aquele alvoroço todo, quando viu aquela situação, todo mundo ficou constrangido, inclusive o cara que bateu. E acabou a briga. Não teve a pancada no outro lado. Além de amoroso, ele é esperto, né? Porque ele ia apanhar muito mais que dois. Vamos lá, amém, gente? Aleluia. Estou onde? O verdadeiro crente tem envolvimento emocional com o seu Jesus, mas não vive somente de emoção. O crente que depende da emoção para manter a sua fé estará sempre inseguro, porque as emoções são muito instáveis. E também porque sempre precisará de emoções mais fortes para não cair na rotina, no trivial e no desânimo. O que de fato evidencia a intensidade do amor que a pessoa tem por Jesus Cristo, não por Jesus Cristo, são os seus atos. Aqueles que me amam, teus mandamentos os guardam. Quem ama Jesus deve provar isso através de suas palavras e seus atos, principalmente seus atos. Olha aqui, tem um livro lá em casa, que é tipo uma apostila dessa, só que ela tem 2000 anos. Claro, né? O texto original, né? É uma cópia da cópia da cópia. E chama Didaquê. E um dos ensinos do Didaquê é cuidado com misticismo e adivinhação. Por quê? Quando a gente não tem um conhecimento verdadeiro, profundo da palavra, a gente só se move pelo ui, ui, e revelou. E eu creio em tudo isso. Inclusive, sou usado nisso, já fui usado profundamente. Deus já me usou para orar por pessoas que iam morrer e ficaram curadas. Questões irreversíveis Deus já me usou. Em discernimento, em revelação, em sonhos, em profecias, tudo isso. Eu sabia desse meu lado, hein? Mas, irmãos, olha aqui, ó. Se você aí vive de emoção, imagine o pastor que é tocado pela emoção e por tocar a igreja por emoção. É um risco. Sempre, eu lembro que contava na certa igreja, logo que eu converti, todo domingo eu convertia na igreja. Até que a namorada que eu tinha foi no culto pentecostal e a profeta disse, olha, diga para o seu namorado que Deus quer ele de uma vez por todas. Não adianta ele cada hora converter na igreja, não. Só que a mulher não conhecia nem ela nem a mim, meu irmão. Quando a minha namorada me deu o recado, eu saí gritando, aleluia, ele ainda me ama, aleluia, aleluia, aleluia. Não quis mais saber dela. Então, uma dessas igrejas que eu ia, todo mês tinha uma campanha. Era a campanha da grande pesca. Era a campanha do não sei o quê, porque tinha que mexer na emoção. É cuidar sem ter com o seu núcleo também, com as leis de núcleo, cuidado com isso. Porque a gente caminha é na prática da palavra. Amém? A prática da palavra também tem emoção, mas nunca a gente é levado pela emoção. Porque emoção é arriscada, a palavra de Deus diz que a espada do Espírito ela é afiada para discernir o quê? Alma e Espírito. Por quê? Porque a alma, ela lê a vida da pessoa. E ela leva a interpretações de psicologia de prática, de psicologia emocional, de inteligência emocional. Por exemplo, eu olhando para vocês aqui agora, cada um de vocês, a posição que vocês estão, me mostra sobre o interesse que vocês estão nessa aula, por exemplo. E eu sei do que eu conheço, porque estudei assim. Mas tem gente que sabe, e não sabe que sabe, e infere. Aí a pessoa emociona, ela infere de novo, emociona, emociona de novo, aí fica nessa. Não, a gente vai pela palavra, amém? E se Deus deu discernimento, a gente aplica com responsabilidade, amém? Vamos lá. Então, emoção é algo maravilhoso. Mas assim como uma palavra sem a emoção e sem a vontade é arriscada, a emoção também, sem a palavra e sem a vontade, também é arriscada, amém, irmãos? Vamos lá. Tem que ser que no avião, tem duas asas, mas atrás tem um leme. O leme da igreja é a palavra, sempre a palavra. Amém ou não? 2.3, a vontade. Além do intelecto e das emoções, a vontade, o verdadeiro cristianismo, também envolve a vontade. Chamamos de vontade a faculdade que leva a pessoa a querer alguma coisa e se comprometer com aquilo que quer. É a capacidade de agir com intencionalidade definida. Claro que essa argumentação é muito mais bíblica do que psicológica, ok? Os psicólogos aí de plantão, tá? Para ser verdadeiramente cristã, a pessoa precisa assumir com Jesus Cristo um compromisso de fé. Neste compromisso, a pessoa crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todos os seus pecados. Por isso, entrega a Jesus o destino eterno da sua alma. Como eu tenho falado a vocês, o que é que o Juan Carlos Ortiz diz? O Senhor Jesus só é salvador daqueles que é? Senhor. Seguir a Jesus implica numa tomada de posição radical. Jesus exige que ela seja radical. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia. Tome a sua cruz e me siga. Amém? Isso, ministerialmente, tem que ficar muito atento. Porque, às vezes, nós temos intenções que são boas. Mas elas não podem tocar a igreja. A gente só toca a igreja com aquilo que Deus mostra na sua palavra. Amém ou não, irmãos? A profissão de fé nos salva. Perdão, a profissão de fé não salva. Nem o batismo. O que vai decidir o destino eterno de sua alma é o seu compromisso real com Jesus Cristo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Salvador e Senhor, você está salvo. Quer já tenha feito ou não sua profissão de fé. A profissão de fé é algo que é consequência natural. Lembro que teve um amigo meu, que não vou dizer o nome, que está de camisa branca, Vila Nova, Ano Novo. Ele falou assim para mim: meu pastor, é o seguinte, tem mesmo que levantar a mão para conversão, para converter? Hoje eu era tão maduro na palavra, na vida com Deus, né? Mas todos nós passamos por esse início, não é verdade? E aí ele falou assim: tem que levantar a mão? Eu falei: escuta a minha resposta. Tem que levantar a mão? Aí eu falei: irmão, vamos marcar a data do seu batismo então? Aí eu pulei da rede e falei: aleluia, glória a Deus, que dia a gente vai fazer o batismo, não foi? Porque eu já acompanhava ele, a família dele, o que a Edinha já acompanhava há anos a ele. Então, a profissão de fé, ela pode ser feita de várias formas, não necessariamente levantar a mão no culto, até porque nem tinha isso na igreja primitiva. Se não me engano, quem inventou isso foi o Jonas Edwards ou foi o Finney, que começou a dizer: se você quer Jesus, levanta a mão aí, me faça o sinal. E aí isso pegou. E não tem nada errado. Mas não podia exigir isso do homem que já tinha levantado a própria vida. Quantas pessoas levantam a mão e não levantam a vida? É verdade? Amém? Vamos encerrar esse momento. Senhor, obrigado por tua palavra. Sempre nos instrui, sempre nos anima e nos capacita. Seja glorificado o teu nome, que nós possamos ser operosos praticantes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode tomar uma água.